Bom dia, ouvintes! Está começando mais um Notícias Quebrando, a sua reprise do século XX, estreia da Idade Média na América Latina, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e hoje vamos começar com uma rodada de notícias boas pelo Brasil e pelo mundo. A primeira delas é sobre o rapper Lil Nas X, que fez história na semana passada a ser o primeiro artista assumidamente gay e também não branco a vencer uma categoria dentro do Country Music Awards, que é uma das principais premiações da música country dos Estados Unidos. Ele levou o troféu na categoria Evento Musical do Ano pelo seu hit Old Country Road Remix, que conta com a participação do cantor Billy Ray Cyrus, ele mesmo, o pai da menina Miley. Old Town Road fez história em julho desse ano, quando foi declarada oficialmente pela Billboard estadunidense como a canção mais ouvida da história dentro do histórico do Hot 100, que é uma das paradas de sucesso mais importantes dos Estados Unidos e da própria Billboard. Ao ganhar o prêmio, o Lil Nas X disse o seguinte, abre aspas, "Estou tão feliz por receber esse prêmio porque é a ponte de dois gêneros opostos completamente juntos. Estou feliz por ser respeitado nas duas comunidades." Fecha aspas. Os dois gêneros musicais opostos ao qual ele se refere são o trap e o hip hop e a música country, que é de fato a grande fusão que levou aí ao sucesso desta versão de Old Town Road. Então parabéns aí pro Lil Nas X e que ele continue conquistando muito mais prêmios e reconhecimento pelo seu trabalho. Indo agora pro Brasil, mais especificamente para a cidade de São Paulo, a Oficina Cultural Oswald de Andrade, que fica lá no Bom Retiro, abriu inscrições para o curso LGBTs no Cinema Brasileiro, que será ministrado pelo nosso querido amigo Luffy Steffen, que é um dos maiores especialistas no Brasil sobre o assunto, além dele próprio ser um realizador LGBT do cinema brasileiro. As inscrições para o curso vão ficar abertas até este dia 23 de novembro, ou seja, este sábado, então fiquem atentas. A única exigência do curso é que você tenha 16 anos ou mais para se inscrever. As inscrições são realizadas através do site das oficinas culturais em www.oficinasculturais.org.br e são completamente gratuitas. Lembrando então que a Oficina Cultural Oswald de Andrade fica na Rua 3 Rios 363, lá no Bom Retiro, na capital paulista. Se eu fosse vocês, estivesse interessada e tivesse tempo para fazer o curso, eu faria, podem ter certeza, recomendo. Ainda em São Paulo, foi inaugurada na semana passada a segunda casa de acolhimento para pessoas transexuais em situação de vulnerabilidade social, a Casa Florescer. Assim como a primeira unidade da Casa Florescer, essa segunda unidade também tem vagas para 30 pessoas, mas já foi inaugurada com 26 destas preenchidas. Para conseguir uma vaga em abrigo em uma das Casas Florescer, as pessoas interessadas que não têm moradia podem solicitar o acesso por meio de encaminhamentos do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, do Centro de Referência Especial de Assistência Social, CREAS, dos Centros POP e de outros serviços pertinentes da Prefeitura de São Paulo. Os dois endereços, então, da Casa Florescer agora são a Rua Prates 1101, no Bom Retiro, e na Rua Capricho 872, na Vila Nivi, ambas na capital paulista. Apesar dessa nova inauguração, ainda não há vagas suficientes para acolher o número estimado de 1.400 pessoas LGBTs que estão em situação de rua e ou vulnerabilidades sociais na cidade de São Paulo. Então, apesar dessa notícia da segunda Casa Florescer ser muito boa, ainda há muito por ser feito nesse sentido na capital paulista. Para finalizar então esse nosso bloco principal com notícias positivas, na verdade essa daqui é uma convocação. Se você é uma pessoa LGBT ou mesmo não é uma pessoa LGBT com mais de 50 anos, um estudo sobre a saúde de pessoas em processo de envelhecimento foi iniciado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo recentemente. Milton Krenit, que é um médico geriatra da USP, apresentou uma pesquisa que busca colher dados sobre o envelhecimento, especialmente focado em populações LGBT com pessoas acima de 50 anos. Através das perguntas respondidas, a pesquisa busca descobrir se as pessoas LGBTs acima dos 50 anos estão envelhecendo de forma saudável e também se elas têm os seus direitos garantidos nos âmbitos principalmente do acesso à saúde e das informações sobre o acesso à saúde. A pesquisa é completamente anônima e feita online. O objetivo é determinar se a questão das orientações sexuais e das identidades de gêneros tem algum papel nas vulnerabilidades que podem acompanhar o envelhecimento da população dentro da nossa comunidade. Nós vamos deixar o link na descrição com acesso ao formulário dessa pesquisa para vocês espalharem por aí, certo? Mas, para quem já quiser saber, nós temos um link encurtado que é is.gd/envelhecimento-saúde, tudo junto e sem acento. Indo então agora para o Manicômio Brasil S.A., que essa semana tá morno, mas não deixa de estar importante. Aconteceu, infelizmente, na última terça-feira, dia 12, o cancelamento do Rúcula Festival de Arte, que iria acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, no próximo final de semana, no estádio Dr. Jaime Sintra, na cidade de Jundiaí, na Grande São Paulo. Segundo uma nota divulgada pela organização do festival, o motivo do cancelamento está associado a uma manifestação de desconforto da diretoria do Paulista Futebol Clube, detentor do estádio Dr. Jaime Sintra, que teria se sentido não muito contente com o fato de terem artistas LGBTs escalados dentro da programação do festival. Numa nota enviada ao site da Tribuna Jundiaí, o time afirmou que solicitou à organização do festival que, abre aspas, não houvesse nenhum tipo de exibição que levantasse bandeiras por limitação existente no estatuto do clube, fecha aspas. Uma das atrações específicas que causou o tal desconforto no clube foi a presença da intervenção artística O Baile das Gueirotas. Na nota que anunciou o cancelamento do festival, a equipe do Rúcula repudiou o ocorrido e pontuou o seguinte, abre aspas, reiteramos que este festival preza de forma absoluta e inquestionável pela pluralidade e multiplicidade, discordando desta postura do clube. Assim, em respeito aos artistas, público e demais envolvidos, o Rúcula se nega a acatar essa interferência em nossa curadoria, ainda que isso custe-nos a não cessão do uso do estádio. Fecha aspas. Atualmente, a produção do Festival Rúcula procura nova data e novo local para realizar a edição do festival, mantendo tantos artistas quanto possível que estavam previstos em sua programação original. Então, se você de Jundiaí ou da região de Jundiaí conhece algum espaço que seja receptivo, que seja adequado, não hesite em indicar para a galera do Rúcula, certo? Indo para as esferas mais altas da justiça do Brasil, o STF vai começar uma votação anunciada no dia 11, na última segunda-feira, que irá decidir sobre a possibilidade de conceder a licença maternidade às mães não gestantes, considerando casos de união estável homoafetiva em que a gestação da companheira decorra de inseminação artificial. De acordo com o próprio STF, o tema será analisado no Recurso Extraordinário 1211446, que teve uma repercussão geral reconhecida no plenário virtual do STF por maioria de votos. O recurso foi movido pelo município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, contra uma decisão da turma recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela cidade, que garantiu licença maternidade de 180 dias a uma servidora municipal cuja companheira, que é uma trabalhadora autônoma, engravidou via inseminação artificial heteróloga, ou seja, na qual o óvulo fecundado é o da mãe não gestante. O direito à licença maternidade é assegurado no Brasil na Constituição, pelo artigo 7º, inciso 28. Apesar disso, o município alega no seu pedido ao Supremo que a interpretação atribuída ao direito da licença maternidade nestes casos contrariaria o princípio da legalidade administrativa, pois não existe autorização legal para concessão de uma licença nesta hipótese, deste caso. Além disso, a Prefeitura de São Bernardo alega que o direito ao afastamento remunerado do trabalho deve ser exclusivo da mãe gestante. O ministro Luiz Fux, que vai ser o relator desse recurso, acredita que a questão aparenta uma repercussão do ponto de vista social, já que aborda o direito à licença maternidade e o impacto gerado por sua extensão, o que também deveria ser considerado com relação às várias decisões que já foram tomadas nesse sentido para pais e mães adotantes e não gestantes, que conseguiram aí o seu direito à licença maternidade ou paternidade quando há, de fato, adoção de crianças até um determinado limite de idade. Para fechar, o Fux observa que a discussão também envolve a proteção especial à maternidade enquanto função familiar e também do econômico, que trata da concessão do benefício de natureza previdenciária, ou seja, não apenas a Constituição deve ser interpretada para acolher essas hipóteses do ponto de vista de que é uma criança pequena que precisa de cuidados, ponto final, mas também de garantir o direito previdenciário aos benefícios que envolvem a licença maternidade. Vamos esperar então e acompanhar como vai se desenrolar este julgamento deste recurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nos movendo agora para territórios mais leves, mas não menos perturbados, vamos para o Boletim Drag Race, o seu drop semanal sobre RuPaul's Drag Race, Drag Queens e correlatos. A gente começa com um bafo. O bafo é o seguinte: a Miss Fame fez uma série de posts no seu Instagram Stories na semana passada, certo? Em que ela expõe a produção do cantor canadense Justin Bieber por ter feito para ela uma proposta de trabalho indecorosa. A situação foi a seguinte: ela recebeu uma oferta para participar do novo clipe do Justin Bieber numa gravação que ocorreria em Los Angeles, no dia 14 de novembro. Ofereceram para ela $500, carros e também uma, abre aspas, experiência incrível, fecha aspas. O deboche, né, desses produtores, puta que pariu. Enfim, a Miss Fame ficou puta da vida e decidiu expor tudo no seu Instagram. Além de explicar o caso e denunciar esse tipo de proposta completamente não condizente com o mínimo de profissionalismo, vamos ser sinceros, a Miss Fame fez questão de aproveitar o caso para deixar um recado muito contundente a toda a indústria de entretenimento norte-americana, que vem a cada dia mais se interessando na presença de drag queens em diversas questões, espetáculos, filmes, videoclipes, aparições simplesmente. Ela disse o seguinte, abre aspas, para a equipe do Justin Bieber, um recado. Se você quiser envolver o artista LGBTQIA+, em um videoclipe do seu artista, sugira uma compensação ou cachê respeitável pelo nosso tempo e nosso talento. $500 não cobrem o voo para Los Angeles e não se oferecer para pagar pelo cabelo visual dá a entender que vocês esperam que tudo esteja incluído nos $500. Nós merecemos construir as nossas vidas através de nossa arte, assim como Bieber acumulou uma fortuna de $265 milhões. É o mínimo que vocês deveriam fazer. Não posso pagar meu aluguel com a honra ou a experiência incrível deste trabalho. Rejeito respeitosamente a oferta. Além disso, ela aproveitou para mandar um recado um pouquinho mais amplo. Abre aspas. Ninguém tem permissão para tokenizar o meu talento. A minha identidade queer não é uma moda. O meu tempo é valioso tanto quanto o seu. Respeite as pessoas e celebre o que elas contribuíram. Se você solicitar os meus serviços, pague o meu cachê. Eu tenho contas a pagar. Isso é direcionado a todas as marcas, grifes e indústrias que estão tentando passar uma boa imagem para conseguir o nosso Pink Money, o famoso. Mas na verdade não investem em nós. Para aqueles que aceitarem a oportunidade de trabalhar com o Justin Bieber, eu espero que eles façam valer a pena financeiramente a sua participação. Lembre-se que ele está indo muito bem em termos de dinheiro. Você também merece o mesmo. Fecha aspas. Eu, sinceramente, acho que Miss Fame está corretíssima. Essa questão também é uma questão abordada muito pelas nossas artistas drags brasileiras e no resto do mundo também, sobre essa questão de que aproveitar que drag está na moda e usar isso para atrair um tipo de público, ao mesmo tempo que não se valoriza os artistas, as artistas, as profissionais ou o que seja dentro desse âmbito. Está certíssima, Miss Fame, e espero que esse recado dela aí ecoe bastante para ver se as coisas mudam um pouco, né? Mas eu achei, assim, essencial ela ter citado que Justin Bieber acumulou uma fortuna de 265 milhões de dólares e eles só estão oferecendo 500 dólares pra ela fazer um videoclipe. Ah, quer dizer, né? Faça mil favores. Arrasou, Miss Fame. Vindo um pouquinho mais perto de nós, nós temos, na verdade, duas notícias sobre Pablo Vittar. Continua indo longe demais. Na semana passada, o Rodrigo falou sobre os vários videozinhos que Heidi Klum soltou sobre Queen of Drags, não é? O novo reality show, que já estreou na TV alemã na última quinta-feira, dia 14, mesmo dia de RuPaul's Drag Race UK, inclusive. Pois bem, num dos trailers descrevendo quem são os convidados, os jurados convidados dessa primeira temporada de Queen of Drags, que vem sendo chamada, aliás, erroneamente por vários sites e portais como a versão alemã de RuPaul's Drag Race, e de maneira nenhuma isso foi anunciado oficialmente, então atenção, veículos de comunicação, parem de falar coisas que não são verdade. É claro que Queen of Drags parece com RuPaul's Drag Race, mas não é oficialmente uma versão de RuPaul's Drag Race, então atenção, hein? Voltando. Neste vídeo anunciando quem são os convidados, jurados convidados da temporada, nós descobrimos que, junto de Amanda Lepore, Laganja Estranja, Latoya Jackson e outras drag queens do eixo Alemanha-Áustria-Suíça, ninguém menos, ninguém mais do que Pablo Vittar será uma das juradas convidadas da primeira temporada de Queen of Drags. E ela é anunciada no vídeo da seguinte forma: a primeira drag queen a ser indicada a um Grammy e estrela drag internacional, Pablo Vittar! Yay! Pois bem, estaremos então acompanhando essa participação de Pablo neste reality show com o Heidi Klum. Nem que seja pra assistir só o episódio que ela participa, gente. Só pra ver. E aí a gente descobre que RuPaul's Drag Race, seja a versão que seja, está marcando touca, não é? Em convidar a nossa querida rainha do Brasil pra participar aí de algum episódio do reality da senhora RuPaula. Também envolvendo Pablo Vittar, mas também envolvendo outras várias drag queens brasileiras. Uma pequena websérie começou a ser lançada pela revista Caras no YouTube, chamada Drag, a Arte da Resistência. É uma série de entrevistas sobre ser drag queen e ser drag queen no Brasil e ser uma drag queen jovem no Brasil. O primeiro episódio se chama Primeiro Contato, em que todas as entrevistadas são questionadas sobre como descobriram a arte drag, como se interessaram pela arte drag e como começaram a se montar. Eu cheguei a assistir um trecho do episódio que eu acabei achando por mero acidente enquanto buscava pauta para essa nossa edição do Notícias Quebrando e acabei me surpreendendo. É realmente uma iniciativa muito interessante, principalmente porque ao mesmo tempo que temos entrevistas de superstars como Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark e Lorelai Fox, temos também uma entrevista mais ou menos coletiva com uma house muito jovem chamada House of Chandon, que é um grupo de pessoas LGBTs que moram juntas em São Paulo, são quase todas fora de São Paulo, e encontraram nessa questão de comunidade e família LGBT também um meio para a arte drag. Então vale a pena acompanhar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o primeiro episódio de Drag, a Arte da Resistência, uma nova websérie aí da revista Caras. Me surpreendeu essa fonte, não é? Da revista Caras. Mas enfim, vale a pena acompanhar pra saber o que é ser drag para além do glamour e dos reality shows. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do UOL Universa, do Draglicious e do Exitoína. Minha indicação de hoje, gente, é mais uma vez uma série. Pra quem tem Netflix e pra quem também não tem e sabe como conseguir, não é mesmo? Eu queria indicar pra vocês, se vocês ainda não começaram a assistir, comecem a assistir Big Mouth. Se vocês estão em dia e ainda não viram a última temporada, assistam. Porque essa é mais um caso de uma série que só melhora a cada temporada. A cada temporada. Então assistam Big Mouth, é realmente incrível. Teve um um episódio problemático nessa quarta temporada de Big Mouth, terceira ou quarta, não me lembro agora, mas enfim, nessa última temporada de Big Mouth, a equipe da produção da série reconheceu o erro, já se retratou com relação a isso e prometeram abordar o assunto para fazer essa correção na próxima temporada. Lembrando que Big Mouth já foi renovada por pelo menos mais 4 temporadas, não é? Então, assim, gente, realmente muito louco. É uma série animada adulta, jovem adulta, que fala basicamente sobre sexualidade na adolescência de uma maneira extremamente escrachada, mas ao mesmo tempo educativa e emocional. É muito, muito legal e os personagens são absolutamente incríveis. Como bônus, acompanha The Good Place, porque tá pra acabar e tá babadeira. Babadeira, babadeira. É isso. O Notícias Quebrando pinga no seu feed sempre nas primeiras horas da segunda-feira e também vai ao ar no mesmo dia às 8 horas da manhã na Rádio Sense em sensecast.org. Não esqueça de interagir com a gente através do nosso site thelibrariesopen.com.br no post desse episódio. Deixa lá o seu comentário ou então fala com a gente nas redes sociais @CliOPodcast no Instagram e no Twitter. A lembrar sempre que nós somos um projeto de podcast movido a financiamento coletivo. Então vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, veja como ajudar a gente, veja as nossas metas, veja nossos projetos futuros, caso atinjamos essas metas, não é? E ajude a gente a continuar sempre fazendo o melhor conteúdo para vocês. E nós nos vemos e nos falamos novamente nesta noite de segunda-feira, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite, horário de Lisboa, para comentar o penúltimo episódio da primeira temporada de RuPaul's Drag Race. E o quê, ó? Tá babado, gente. Tá babado, tá babadeiro, tá incrível. É o episódio de makeover, então não percam o nosso episódio do The Library is Open. Hoje à noite, ao vivo na Rádio Sense em sensecast.org. Desejo a todos vocês uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e beijinhos! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz West, Juliano Lopes. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Ocr, ocr, ocr.